E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que hora que vocês estão ouvindo, nem por onde, mas esse é o Panela do Rock, o programa que coloca a banda e a cara na posição de origem. Começamos bem o programa aí com o novo som da Síndrome K, em nome de Deus. O programa de hoje vai ser meio corrido aqui, muitas coisas para fazer, muito trabalho. Vamos direto aqui pro blocão do Theo, meu filho Theo, sempre escolhendo os sons para rolar aqui. E nós vamos de The Gems, She Said, Weezer, Mudhoney, Nirvana, outra música do Nirvana e outro Mudhoney. Esse é o blocão do Theo. Por falar em Theo, nós vamos fazer uma dose dupla aqui, sem a participação do Torino, né? Com um som que o Nirvana gravou aqui também, mas mais pra frente no programa. Então esses aí são os sons que o Theo escolheu, espero que você curta. Vamos rapidão aqui porque precisamos entregar esse programa. Vamos! She said, it's supposed to be in bed. Oh no, things don't feel right in my head. Now I finally know, it's supposed to go alone. Oh no, guess it feels right anyway. And it seems like she's just a sequin dream. Gonna wallow in whatever holds in the cry. Good inside. Thank you. Esse foi o blocão aí do Theo, né? Meu filho Theo, mora lá na cidade do Cerro, em Minas Gerais. Pegada bem grande. Bem grande, né? Vamos dar sequência aqui ao programa. Lembrando, o Panela do Rock vai ao ar aos domingos às 13 horas na Rádio Rota 220 do Rio de Janeiro, aos domingos às 18 horas na Seven Rock Rádio da Flórida, às terças na Live Rock Radio da Costa Rica, às quintas na Arquador Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul, aos sábados às 13 horas na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Então, por onde você estiver ouvindo, um abraço para você. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos dessa coisa aqui no programa? Vamos de novos sons de Beatles e Judas Priest para seguir nessa linha de lançamentos aqui no programa. Vamos com esses dois clássicos do rock and roll, né? Beatles e Judas Priest. Vê aí o que você acha desses novos sons. Vamos nessa. 1, 2. And if I make it through, it's all novos sons de Beatles, né, com inteligência artificial, e novo som do Judas Priest aí, cara. Não sei o que você acha, não, mas eu curti pra caramba. Apesar de ficar um pouco repetitivo, né? Eu gostei pra caramba, mas é Judas e é Beatles, né? Mandar aqui aqueles abraços tradicionais pra aquela galera lá do Dracar, Rock Bar, de Cachoeiro, da Tumirim, meu amigo Capelé, sempre na ativa. Vai ter um blocão sempre aqui no canal do Rock, dedicado àquela turma de Cachoeiro, da Tumirim, que curte rock and roll, mantém a chama acesa. Um abraço pro meu amigo Du, lá em BH. Onde estará o Du? No bar do Toninho? Será? Abraço pro Toninho, um abraço pro Blazer, um abraço pro Renato Borracha, lá em Uma, pro Thiago também, pro Wesley, grande brother lá de Itaoca, pro Ariel, do Crudo Harmônico, é louco, acompanha lá na Argentina, pra Alex Julian também, pra Bebe, pro Carlos Baraza, em El Salvador, pra Jorge Sanchez, na Costa Rica, pra José, na Flórida, o venezuelano que mora na Flórida. E é isso, daqui a pouco eu mando mais abraço aí pra vocês. Vamos agora com um blocão aqui, bicho, que é o seguinte: bandas mineiras que não pagam pra dar entrevista. Esse é o bloco, beleza? Então, se liga aí. Tem Loss, Sub Rosa, Cretinos e Calhordas, Estus e Morton, Dois Sons do Carne Nua e Kamikaze pra fechar, beleza? Então vamos nessa. Bandas mineiras que não pagam pra dar entrevista. Um abraço, volto já já. Oh, Faz. Tá tudo alto, tá tudo bem. Chega de conversa, vida não dá mole pra ninguém. Se fugir é o melhor remédio. Se vender não é a solução, não. Insistir faz parte do seu jogo. E não há perdão, não. Por todo mal que você me fez, por todo mal, agora é a minha vez. Não é tão tarde, não acabou. Só que agora é diferente, por todo mal que já rolou. Depois da lama, you got down. Eu digo bem de cabeça, você avança o sinal. Se fugir é o melhor remédio. Se vender não é a solução, não. Insistir faz parte do seu jogo. E não há perdão, não. Por todo mal você me fez, por todo mal, agora é a minha vez, por todo mal que você me fez, por todo mal. Se molhar, se o seu caminho é o melhor que você faz. Tá tudo alto, tá tudo bem. Chega de conversa, vida não dá mole pra ninguém. Por todo mal que você me fez, por todo mal. Por todo mal, agora é a ficou, foi legal demais essa, como é que a gente chama isso? Esse mix aí, esse collab de, que o Carlinho fez com o AC/DC, ficou bacana pra caramba. Então esse foi um bloco de bandas de BH que não pagam pra dar entrevista, né? A galera tá sempre aí nativa. Se você não acompanha essas bandas, não sabe o que elas estão fazendo, é só ir nas redes sociais lá, Sub Rosa, Los, Cretinhos e Galhordas, Sturzen, Morton, Carne Nua, Carne Casa não existe mais, eu trouxe aqui por minha conta. Mas então, não tem essa, a banda parou, é só você acompanhar as redes sociais, você vai ver o que, é que eles andam fazendo por aí, certo? Então, vamos dar sequência aqui no Panela do Rock. Eu trouxe aqui o novo som dos Stones também, né, Pedro? Novo som não é entre aspas, porque lançaram um disco novo aí no mês passado. Eu trouxe mais uma música desse disco, Depende em You. Trouxe aqui um Status Quo, que lançou o Perfect Remedy em 17/11/78. O Status Quo e Rolling Stones com John Spencer Blues Explosion. Muito bom também. Easy Coselli, Alex Harvey Band e duas bandas que cantam em espanhol: Aira Arcano da Argentina e Banzai da Espanha, certo? Banzai lá dos anos 80, anos 90, beleza? Então, esses são os shows que vai rolar agora. Na sequência, tem um blocão do Iron Maiden aqui para os nossos amigos que são fãs. In the dark, your past and present tangled up in my arms, our secrets sealed in our scars, sharing a smoke on the steps of a bar. I was convinced I had your heart in my hand. I was making love, but you had different plans. Now she's giving her love to somebody new. I invented the game, but I lost like a fool. Now I'm too young for dying and too old to lose, 'cause I was depending on you. Yeah, 'cause I was depending on you. It's time to harden my shell. The toughest part is I know you too well. Thank you. grande som esse do Banzai, hein, cara? Massa demais, banda espanhola lá do final dos anos 80, anos 90. Gravaram três discos, depois voltaram, gravaram mais um. Eu recomendo demais. Um blocão aqui do Iron Maiden, que no dia 17 de novembro de 1970, o Iron. O Steve Harris dava início ao Iron Maiden. Então, em homenagem ao. Grande banda que é o Iron Maiden, eu trouxe aqui sete músicas. Então tem músicas com Paul Di'Anno, com Bruce Dickinson e com Blaze Bailey também. Então espero que você curta aí o botão do Iron Maiden, dedicado especialmente ao meu amigo Davi em São Paulo, é o grande PC Menezes da Apoador Rádio Rock em Osório, no Rio Grande do Sul, por onde o Panela do Rock é transmitido às quintas-feiras, às 21 horas, beleza? Então, Iron Maiden para vocês aí comemorando esses anos todos de carreira. Bora! Defense.

walking a dark road. I am a man who walks alone. Blocão aí do Iron Maiden para o delírio de PC Menezes e Davi Salomão, grandes amigos que o Panela do Rock me deu. Agora vamos de blues, vou aí de Nanda Moura e Rodrigo Eberniello. Tem a versão da música do Robert Brunson, Alex Ravanello, Alex Raven Band e Easy Coselli. Pra fechar o bloco, grande som do Grand Funk Railroad, também lançou no dia 15 do ano de 71, é Pluribus Funk, Mr. Limousine. Fechando esse bloco, eu volto para um blocão aí de bandas independentes, beleza? Se liga aí, Panela do Rock colocando a bunda caga na posição de origem. This morning, feeling round from my shoes. You know by that I got these old rockin' blues. Woke up this morning, feeling round from my shoes. You know by that I got these old rockin' blues. Lord, I feel like blowing my lonesome heart. I got up this morning, my man was gone, and I feel like blowing my old lonesome heart. And I got up this morning, and all I had was gone. Some people tell me that worry blues ain't bad. The worst old feeling that I most ever had. Some people tell me that boy blues ain't bad. It's the worst old feeling I most ever had. Blues. Every time I see you passing by the street, oh baby, catch my eye and make my heart skip a beat. Every time I see you passing by the street, 9 o'clock in the morning, I'm standing in front of my house, watching the time with the best suit I got. When you turn that corner, girl, your eyes shining bright. Every single day, I think about some sweet words that I would love to say. When you turn that corner, girl, you know you make my day. One of these days, Lord, one of these days, you should hear my praise and make that girl mine one day. Would you hear my praise, Lord, and make it mine someday? Would you, Lord? One and her daddy still called her baby. All the folks around Brownsville say she's crazy, 'cause she walks downtown with a suitcase in hand. Say she's looking for some mysterious dark-haired man. In her younger days they called her Delta Dawn, prettiest woman you ever laid your eyes on. Then a man of lonely gray stood by her side, promised her he would take her to be his bride. Come on now, Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be faded rose from days gone by? And did I hear you say he would meet you here today, take you to a mansion in the sky? Delta Dawn, what's that flower you held on? Could it be faded rose did gone by? And did I say he would meet you in a day, take you to a mansion in the sky? Down the dome, with the flower you held on, grande som aí do Grand Funk Railroad, Mr. Limousine. Galera, agora eu vou fazer aqui, sem a presença do meu amigo Jorge Tourinho, uma dose dupla bem legal, sugestão do meu filho Theo, que fãzão de Nirvana, né? Pediu que eu tocasse um som do Nirvana aqui, e eu resolvi tocar a versão do Nirvana e a versão original, saca aí, Where Did You Sleep Last Night, do Nirvana, com a versão original, na sequência do Led Belly, beleza? Então saca aí pra você ver se uma coisa tem a ver com a outra, mas isso é o rock and roll, né, cara? Tem sempre alguém nos inspirando, então Nirvana e Led Belly para nossa dose dupla de hoje, vamos aí. Girl! my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. Shiver for me now. Uh-huh. What happened down there? My husband. But wool the hard working man, killed him a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. Essa foi a dose dupla aí com Nirvana e Led Belly, né? Dentro de sugestão do meu filho Theo. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui, ó, porque eu tenho que mandar um abraço para a turma lá da Rádio Rota 220, né? O Luto, o Paulo Pinha, a Vivi, o Dan, o Zé Júnior e a Pique, grandes parceiros da Rádio Rota 220, com pessoas bacanas demais aí para o ano de 2024, beleza? Sigam aí nossas. Nossos canais, né? No YouTube, no Instagram, que a Vivi está movimentando a cena aí, nós estamos aqui dando uma força para ela. Nós também produção da Odeon do Rock, do PC, que eu fiz um bloco na Jornalha Aldali, o José da Serra do Rock, com o Jorge Sanches da Live, e pro Marcelo Lica, lá do Palco do Groove, em Búzios do Rio de Janeiro. E você sabe, esse panorama do rock é muito doido, né, velho? É muito doido. Aqui a gente toca de tudo, porque a gente não tem preconceito, a gente não cobra nada pra tocar nada de ninguém. E agora eu quero prestar uma homenagem aqui ao grande seu Antero, avô do meu filho, Antero, lá do Cerro, que deu uma sugestão maravilhosa. E foi assim que o Brasil começou a ouvir rock and roll. Vê aí se você curte esse bloco. É assim mesmo, viu, galera? Panela do rock é isso. Bom de cara na posição de origem. Um abraço, seu Antero. Eu volto já já para fechar o programa, hein? Deve existir uma estrela ou um caminho que leve até você a minha voz. Cuidado, meu amor, eu preciso lhe avisar. Esse mundo está tramando contra nós. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você. Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você. Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Estou aqui desiludido a procurar a fé perdida, o fim da vida eu quero achar. Amei demais, fui bom rapaz, só fiz o bem. De tanto amar eu me perdi, não sou ninguém. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Muitas promessas de amor eu escutei, da namorada bem amada que eu sonhei. Desiludiu-me, me perdi de uma vez. Ficou com outro, me deixou não faz um mês. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Os meus sonhos se esvaíram, do meu ser para o espaço. Os meus sonhos construídos, hoje todos destruídos. Desamor, tédio e fracasso. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Na minha vida conheci desilusão, gente fingida, sem amor, sem coração. Na minha... Oh, que broto legal, garoto fenomenal. Sucesso total e abafou no festival. E quando ele entrou, o broto logo me olhou, pra mim sorrindo piscou. E pra dançar então tirou. O broto então se revelou, mostrou ser o maioral. A turma toda até parou no rock and roll. Nós dois demos um show, puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá. A turma toda gritou rock and roll, e o rock continuou. Oh, oh, oh, oh, oh. fez um sucesso total e abafou no festival. E quando ele entrou, o broto logo me olhou, pra mim sorrindo piscou, e pra dançar então tirou. O broto então se revelou, mostrou ser maioral. A turma toda até parou no rock and roll. Nós dois demos um show, puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá. A turma toda gritou rock and roll, e o rock terminou. Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Oh! Meu carro é vermelho, não use botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral: ele é o bom demais. Tem muitas garotas, sou bom entre os dez mais. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral: se assustem e nem se preocupem, sou o mesmo de antigamente, só que agora nada mais me inculca. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. Os meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais. Nunca mais. Nunca. Maria, morri de tristeza pra viver de alegria. Sou o que resta de uma noite esquecida, noite de festa e razão dessa vida. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. E os meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais. Espero que você tenha curtido, porque isso é o Panela do Rock, aqui a gente conta a história tocando música. E foi assim que o Brasil começou a ouvir rock and roll, beleza, galera? Então vamos fechar o programa de hoje com Sons Independentes, Foods Gang, Um Dia de Fúria, Falcatrua, Jardim Saturno com Leve, De Centra, e fechando o mais novo som da Síndrome K. Beleza? Toquei no início e para fechar, sinto me ficar também fechando aqui o Panela do Rock. Então, um abraço para vocês. Se eu não mandei um abraço, sinta-se abraçado. Já disse isso, sempre digo. Panela do Rock colocando a bunda e a cara na posição de origem. Vamos nessa, fechando com Fundes Grande, Falcatrua, De Cetra, Jardim Saturno e Síndrome K, o Rutsu e Grande Banda da Bahia. Um abraço, eu volto a semana que vem. Fui! We'll be right back. Cidade, se a felicidade não me acompanhar, quanto é que custa uma mente só? Quanto vale sua consciência? Quantas vidas vendem? Pra que chorar? da destruição. Ouvi relatos de um rascunho no céu, com uma forte luz inexplicável. Um anjo caído chamando Azazel. Agora pode pôr o seu legado. A luz divina não bateu ali. O que fazer se ele nasceu assim? Quando morrer ele não vai pro céu, porque sua alma sempre foi só réu. Só vejo um caminho pra vocês. Rota da morte, placa 666. Subservientes do caos. Somos sobreviventes do mal. Somos sobreviventes do mar.